9286 tá vibrando? Gol 9286, Alfa Juliette pro portão 08. Alfa Juliette para o 08, gol 9286. Salvador, o Novembro Mike solicita um minuto para Azul 4299, autorizado Campinas, o nível 340, o upper do 16, decolada 190, curva direita, saída da El, Leda Bridge, 1208, controle, transponder 5105. Azul 429, está correto, está confirmando a primeira curva à direita, chama o pushback para mim. Leva do avião, Campina 1915, stand 11, ready for pushback para mim. Argentina 1915, on gate 11, clear startup and push coordinator for ground tester. You're going to be told until gate 08. There, you start up your engines and call me back to taxi. Okay, here for start on push, we are going to be told until gate 08, and then start engine, and I shall be ready for taxi. Yes, permanent. Position 1915, ground. Go ahead. Just for your information, I have now a Boeing from Gol. He's entering on taxiway Julia to gate 08. After him, you can be told until gate 08. Roger, I understood. Boeing 737 of Gol is reaching gate 8. After the aircraft, we are cleared for going to the gate 8. Gol 3859, identifica a chegada Bonf, desça para 4000, ajuste 1014. 4000, at this position, and then when the aircraft reach this gate, we can continue going for the gate 8. Okay sir, in your speed now, you can continue going. Now he's on gate 07 now, he's clear to gate 08. Roger. you can go on the tow. Continue the tow. Galeão, tá pronto? Com o 605, autorizado Galeão, 360, upper Zulu 10, decolada 10, curva direita, na Dael, Leda Bridge, 1208, Sana 5114. Salvador, November Yankee Mike, está no corredor do Paris. Gente, via corredor Interlagos, reporta sobre Interlagos, November Yankee Mike, mantendo aí no meu país. Gente, reportará November Yankee Paulo, Salvador, voo 923 no 612 para pushback e acionamento. Gente, o 923 no 612 vai manter a posição aguardada, tem um tráfego que está puxando na retaguarda. Positivo, aguardando. Câmeras com o meu, para a terceira de frente? Afirmativo, não vem mais com o meu, qual pátio? 5, não vem mais com o meu? Gente, autorizados para serra no meio de Fox Tango, no meu pé, decolando no 7, curva direita no corredor Axé, 1208, controle cena 5104. Correto, qual é o B? Aumente o táxi com a torre 118, 695, não vem menos com o meu. 6225, se tiver detalhamento, portão 1. Gente, 6225, 01, mantém escuta e aguarda. Aguarda, 6225. Siga. Go ahead. Do you have estimates to start your taxi? No, 1 minute. Okay. Jaco Delta, bom dia. Para Manati, 1000 pés, autorizado. Decolada 17, curva direita no Axé. 1208, controle. Transponder 0125. Para abrir o acionamento de táxi com a torre, 1-1-8-9-5. Ainda mantendo 095, Mike Fox Terra. Para a torre. Clear taxi via April 1, India, holding point runway 10, tower 118.95, altimeter setting 1014. Controle, November Yankee Mike está aproximadamente uma milha da rotatória. Acionamento, livre acionamento, chama para o táxi. Just confirm souls on board. Mantendo o corredor Interlagos, reporta sob Interlagos, November Yankee Mike. Para sob Interlagos, November Yankee Mike. 9 autorizado, 4299. Será rebocado até através do 08 quando lá acione e chama táxi. Coro 92306, coordenando com a equipe de sol, assim que o Boeing da Argentina passar a retaguarda, está autorizado se estiver questionamento, chama táxi. Positivo, após a passagem da nova coordenação com o solo, inicia chamada para o táxi. Cenário 6225 na escuta? Afirmativo, na sua escuta, 6225. Assim que o Boeing da Argentina passar a retaguarda, autorizado se estiver questionamento, chama táxi. Após o Boeing da Argentina, autorizado para o questionamento, 6225, chama táxi. Argentina 1915, how many souls on board? 136. Roger. Controle Salvador, o nome é Beck Mike, está na proa de buraquinho. Sim, ficou autorizado Interlagos, confirme. Sim, chama o corredor Interlagos, senhora, para na proa de buraquinho, o corredor forte, após. Sim, foi autorizado a proa de Interlagos, negativo buraquinho, o nome é Beck Mike. Conhece Interlagos? Afirmativo, vamos prosseguir corredor Interlagos. Gente, tenha sido autorizado em Interlagos. O senhor tem condições de manter referências de usuários na proa 070? Afirmativo, 070. Line 9 on wait, confirm. Affirmative. Line 9 on wait, Lina 1, 915. 0258, saída vai ser a Puc Aracaju, controle 1208 e o transponder 5113. 3-1-2 correto, deixa eu para 1500 pés na praia de Paris, pelo ajuste 1014, Mike Fox Terra. Argentina 19 or 15, clear for takeoff runway 10, wind 050 degrees with 11 knots. Clear for takeoff runway 10, now 19 or 15. 1923, táxi autorizado via parte 1 Índia, vai seguir como número 2, tráfego da Chanel puxando 01, quando no ponto de espera da 10 torre, 11895, altimetro 04. Despacho 1 no Índia, segue o Oceané, número 2, no ponto de espera 18951094. Graça, partilhado e pronto. Romeu, decola da interseção. Charlinha decola da 17, vento 060 graus, 12 nós. 299, táxi autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1895, altitude na 014, seguindo como número 3, tráfego da Gol, puxando 06. Para o táxi, Sociedade na 225, 104 a bordo, 3 horas e 54, alterna Goiânia. Linha 225, táxi direito via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1895, altitude 104. Índia, ponto de espera da 10, 1895, 0-1-4, ajuste, 6225, boa. Bom dia. Bom, pronto, só para todos, tá fazendo a operação, não? November Oscar Romeu, corredor Axé, reporta Farol da Barra. Reportar Farol da Barra, November Oscar Romeu. Decolar da 17, vento 060 graus, como 2 nós. Olá, Salvador, muito bom dia. 5221, bom dia, autorizado Vitória da Conquista no 200 direto. Decolando 1-0, curva direita, arbora, eleva 1208, acena 5123. Milhas, Salvador. Gente, reportará 10 milhas fora de Salvador, 90 em caminhante, Mike. November, Oscar Romeo. Aí escuta. Último chamado de pouso. É, 226, pode esperar da 10 para cá. Bom dia, 6225, a linha decola da 10, vento 060 graus, como 0 nosso. A linha decola da 10, 6225. Chão, vou esperar estacionamento. 59, está livre LS, reporta estabilizado. Está autorizado LS, está 359. Delta decolado ao 58, controle 120, decimal 8, bom voo. Aqui é o Delta. Mike, é o Delta. Prossiga. Decolada presente da 17, possibilidade de acessar 1500 DCC Manati? Sim, check transponder, não recebo o radar. E agora, tá? 923, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Eco Delta, 1.000 pés, direto Manati, reporta 20 milhas. Possibilidade de acessar 1.500? 1.500, reporta 2.0 milhas. Mike, Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, 63 no 1, continuação Índia. 63 no 1, identifica, chegada Bonf, desça para 4.000, ajuste 1.014. Desça para 4.000, 1.014, 63 no 1. November Yankee Mike, o Oscar solicitado 3.500 pés. Afirmativo, November Yankee Mike. Autorizado da presente 3.500, confirma o estimado de ingresso na terminal, o Aracaju e o pouso. Gente, aguarde. Beleza, 3 vezes reclose. Torre 1895. É. 20 decimal 8, bom voo. 208, até bom dia, 6225. Torre, está 3 vezes 59, LS, baixada e travada. Livre pouso no 0, vento 060 graus, cono 0 no asa, altímetro no 0 no 4. Livre, cono 0 no 0, são 3, 2, 5, 9. Argentina 1915, call Recife 13325, 125.1. 13325, back up. 125.1. 125.1. Salvador, Nelson 3304, autorização Brasília, nível certificado é o 360. Autorização 3304, autorizado Brasília, no 360, ópera Zulu 17, decola da 10, curva direita na Arbora Elefa, 1208, transponder 51115. 60, ópera Zulu 17, decola da 10, curva direita Arbora Elefa, 128, aciona 51115. Correto, 3304, aciona o instrumento, puxa. Confirmação, puxa, vai que treinamento. Siga. Existe mais para limite das terminais, será aos 1146. E estimado para pousar a Caju será aos 1229. Seja copiado. Dois, três, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, modo 2, 3. Sim, a gente vai manter o número faz até o destino? Sim, tem frequência livre da recta. 03, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita, 12, tá 359. Lenta bridge, 1208, sendo 5120. Correto, chama para o espelho acionamento. Solo, Salvador, bom dia, 3259, bom dia. Ingressa na Alfa, me chamando, tá com seis Juliette. Ingressa na Alfa, chamará, 3259. Posição 1923. Livre decolar da 10, vento 050 graus com 99. Livre decolar, 10 com 923. Azul 4299, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no 0. Decolado ao 05, controle 120, destino 8, bom voo. Atra sem querer iniciar táxi, ingressa pro 03. Pó 09, 04, atualidade 03. Decolado, passa pelo 500. Gol no 923, contato radar, 360, saída da EMA. Contato Radar 360, Israel. Sutan 3604, POB de 174, autonomia de 3 horas e 55, alterno Galeão. Seu 3304, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 104. Afirmativo, Índia, ponto de espera 118.95 no 014, da 3304. Meio 05, no 10 autorizado, ser rebocado até através 08, quando o acione chama táxi. Paulo Salvador, Oxané 6312, está na 5 ponto, poxa. 6312, assim que o tráfego da TAM passar a retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Tráfego da TAM, quando passar, está autorizado. Nós não temos como ver aqui, ele está vindo de onde? Obrigado. Ah, tá, obrigado aí, doutor. Gente, oi, a porta visão com você. Decolado ao 08, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, um bom dia. Trânsito Salvador, bom dia. Azul 4299, mil pés, Manoel. Azul 4299, contato radar 340, perfil da EL. 34, da EL. 83304, ponto, espera da 10, pronto. 3304, linha mantendo 0. A linha mantendo 0, tá 3304. O Xané 6225, o chama Recife 260, 1288. 260, 1288, boa. Papá Lima Lima Fox, chamou o São Paulo no meu pé? Xanay 6301, desce via para 2000, ajuste 1014, reporte estabilizado. Desce via 1014, reporte estabilizado, na 309. Mike Fox, é a visual com 7? Afirmo, Mike Fox, é a visual. Porra, 1895, meu pouso. Obrigado. Pega mais top pra terra, visual 17. Gente, ingresso final 17, a partir final de 3 milhas. Para final 3 milhas. 3304, livre decolar da 10, vento 060 graus com 8 nas. Livre decolagem 10, até 3304. Oxa, né? 6302 tem 46 bordas. Com 3 horas e meia de autonomia, alternando Natal, tá pronto o táxi. 6312, táxi 41 no Índia, ponte de espera da 0 Torre, 118 95, India, 118, confirma a frequência? 11895. 1095, chamei a 6312. Só confirma pra mim o POB, é 146? 146, afirmativo, 136. Certo. Com o nome 605, está autorizado, veio a parte 1 no Índia, ponto de espera 990, torre 1895, altímetro 1014. Salvador, igual 923, poderia confirmar mais uma vez as frequências do Recife? 304, decolado ao Zuno 1, agora o Zuno 2, chama controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Salvador, tá 3304, saída Arbor. Gol no 923, prossiga. É, poderia confirmar as frequências do centro Recife mais uma vez? Afirmativo, 13325, 1251. Positivo, chamou nas duas e não teve sucesso, vai tentar mais uma vez. Tente a frequência 1260, 1288. 260, 288, grato. 3304, contato radar 360, saída Arbor. 360, meu perfil da Arbor, tá 3604. Salvador, o Chané 6312. 6312, pronto. Afirmativo. A linha decola da 10, vento. Corrigindo, mantenha o ponto de espera. 6312, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6312. Mike. Gente, é solo ao Zuno 4, livre táxi. O Mike Fox Serra, frequência livre estacionar. Salvador, Oceanário 6311, bom dia, passando externo, baixado travado. Bom dia, 6311, livre pouso na 10, vento 050 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 4. Obrigado, pouso na 10, Oceanário 6311. Salvador, T3304, solicita presente o Alefa? Livre. altímetro no 014, leve taxa para ingresso. Gol no 888, contato o correção. Gol no 888, identifica a chegada é a Mari, desce até o 50. Nível de descida 050 na Mari, possibilidade de voar TAP de Oduna, 188. Autorizado TAP. Muito obrigado, TAP. Azul 4299, Recife 13325, 1251, alterna 1260, 1288. Um, dois, oito, oito. Horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Só confirmo pelo menos 5-9? 3-9, já. Cliente, 3-9. 1-2-2-1, táxi em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 0-0, torre 1-1-8-9-5, ativete 0-0-4. Já falando, 6-3-0-2. Charme 3 no 1, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, 3 1. Decolado aos 1-8, controle 120, decima 8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, 6312. Controle Salvador, Oceania 6312. Na 6312, contato radar 350C da PUCA. Tá na PUCA subindo pro 350, 6312. Tanto 3304, Recife 1260, 1288. É, 1260 e 1288 pro 3304. 020, 70 graus, com no 09. Salvador, bom dia. 5-2-2, ano, bom dia. Faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Galera, acabou, tomou 3-5-2-2. Posição alinhada, Lima-Lima Fox. Decolado 20, controle 120, decima 8, bom voo. 20, decima 8, obrigado, tudo de bom. O trip 5221 vai manter posição alinhada, estimado de 2 a 3 minutos devido à aeronave decolando a outra pista. Tá ATM, você está mais uma posição 35, 2, 2, 1. Confirma para o controle? Confirmo, voo 605, passa agora 1.400. Contato radar 360, saída da El, gol no 605. 360 da El, 605. Fox decolado 122, controle 120 decima 8, bom voo. Tá, bom dia. É, eu peguei. Controle Lima Lima Fox. Controle Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, prossiga. Colado, cumprindo a coral, possível solicita pro direto de morro. Sente, acione código 0121, Lima Lima Fox. Vou modificando para 0121, Lima Lima Fox, para o solado 1121. Sente, já presente, voa coral, aguardando direto o morro. Eu já no coral, aguardando o morro. Sim, só um minutinho, não tenho plano do sistema, vou ligar para o Recife, só um minuto. Obrigado. Qual destino? Guarulhos, São Paulo. Sim. Paulo, tá? Autorizado, 3.63, chama o decolado aos 24, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grato, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, 35221, abor, eleva. 2014, comando estabilizado, gol no 882. 6312, Recife, 12545. 12545, 6312. Afirmo, o centro Recife também não tem nada do plano do senhor. Vai falar com o central do plano de voo e vai me dar um retorno. Por favor, mantém escuta. Ah, tô aqui, muito obrigado, então, estamos na escuta aqui. Papá, papá, prossiga. Zero dois a bordo. No 1510, corredor Veracruz, reporta Paripe. Pra boa. 3251, não? Prossiga. Só pra gente se preparar aqui, você poderia adiantar a saída por gentileza para do Lugo 1-0, aerovia? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, estamos na sua escuta, muito obrigado. Tem, já autorizado direto, chega o repórter descida ali, uma Lima Fox. Mike Eco Delta? Deixa a porta descida, papapá, Mike Eco Delta. Para o saque 6663, 181 a bordo, 650 cadê 1? Viu no 51? 181. Sente 181 na direita, via Índia, ponte esquerda 90, torre 1895, altímetro 0014. Direita via Índia, ponte esquerda 1895, 6663. Voo no 605, Recife, 1-3325, 1-251. 3325, 251, obrigado, tudo de bom. 251, estamos informados aqui pela companhia, que foi solicitado o plano de voo no, nos horários normais, né, dentro da regulamentação, e o QSL do plano é o 062, se a gente puder checar para a gente. Já chequei com o plano de voo nesse minuto, eles disseram que realmente o sistema estava travado e ele vai ter que reenviar de novo, mas o plano existe e eu espero que no máximo 5 minutos esteja no meu sistema. Tá ótimo, muito obrigado pela informação, estamos aguardando. Tá ok, obrigado. No ILS, gol 1888. Gol 1888, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol 1888. Inicialmente para 2510, o Lima Lima Fox, ajuste 1014. Questão cancelada pra gente, aqui. Cancelado ao Zuno 130, desce para 2510, o Lima Lima Fox. Tá, pra 2510, Lima Fox. Salvador. Bom dia, Xanero 63 do Nono, com a informação de viagem de autorização para Guarulhos. Motorizado Guarulhos 360, upper de low, 1 no meio, decola da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge, 1208, transponder 5140. Autorizado 360, upper de low, 1 no meio, decola da pista 1-0, curva direita, perfil da El Leda, a Bridge. Chamando controle 1208 e o transponder é 5140, chamando 6309. 6309 correto, chama o pushback acionamento. Chamará. 9251, cópia. 9251, copia. 16666. Perdulo 16. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 1208, transponder 5153. Afirmo. Ok, então, vamos autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Eu tenho o nome Aerovia, decola da 10, Dael, Leda Free, controle 1208, transponder 2153. É 5153, transponder. 5153. Correto, chama o pushback acionamento. Aqui está o pronto pushback acionamento 9251. 208, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, obrigado. Frequência livre, o Lima Lima. Bom dia, zona 888, livrou. No 888, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, o 888. Salvador, é o trip 5221, teria condições já para a vitória da conquista do presente? Obrigado. Pro a 250 agora então, para a vitória da conquista, trip 5221, obrigado. Controle, bom dia, tanto 6663. 6663, contato radar 340, saída da EL. 340 da EL, TAN 3663. Na presente, pode voar direto da EL, TAN 3663. Solo, TAN 3859, informação de direito de autorização. 3859, autorizado para Curitiba. No nível 360, o Pesolo 21, decola da 10, curva direita, da El Leda Sagaz, 1208, transponder 5121. Pronto, transponder, você fez? 5121. Zero autorizada, Pesolo 21, decola da 10, curva direita, da El Leda Sagaz. 208 controle, 5121, transponder. Só confirmando a última posição é Sagaz. Sagaz. É, tinha um pushback também. Vai chamar. Gol 9251, Estou pronto para o táxi, tem 163 a bordo. São 4 horas e 34, alterna o Porto Alegre. 1925, autorizado táxi, Patinho no Índia, campo de espera da 10, torre 1895, altímetro 10 no 4. Gente, com 10 no 4, vai estar aqui para o ponto de espera na torre 1895, obrigado e um excelente dia. Obrigado, você também. 050, my arrival, Skok Island, Ocean 6250, whenever it's possible, good luck to find, copy. Maintain Mari. Maintain Mari, Ocean 6250. Gente, a volta descida. Estéreo 2014. Paris, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, rotatória, porta visual com 1-7. Passa lá. Torre Salvador, muito antigo, 9251, está no ponto de espera da 10, pronto? 1-9-2-5-1, bom dia, linha decola da 1-0, vento 080 graus, cono 0 nasce. A linha decola da 1-0, 1-9-2-5-1.